do cacheado, gaga. 1, 2, 3, vai, vai. Família Banquinho 3D. Família Banquinho 3D. 3D. Família, a festa vai ferver. Tecno rave na veia. Vai começar o cacheado. Vai começar o cacheado. Vem com a gente que vai começar a maior festa do estado do Pará. Família Banquinho 3D. Família Banquinho 3D. A nossa família faz a festa onde for. Benevides é o nosso setor. Vai no caqueado, vai tremendo o corpo. Vai no caqueado, vai tremendo todo o corpo. Vem com a gente, vem curtir na moral. Vem com a gente, vem curtir na moral. O DJ vai tocando meu eletro pra você. Família Banquinho é 3D. O DJ vai tocando meu eletro pra você. Família Banquinho é 3D. Vai começar o cacheado. Vai começar o cacheado. Família Banquinho 3D. Família Banquinho 3D. 3D. Família, a festa vai ferver. Tecno rave na veia. DJ Fábio Marito Benci e DJ Tom Mix, produzindo suas balas. Vai começar o cacheado. Vai começar.